sinta além dos ouvidos. Alto-falantes Snake. Isso é qualidade. DJ Luan, indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Definição. Alto-falantes Snake. Apoio, um fã de som automotivo. Para você não parar de dançar.